reconhecimento. YK660, 1120 kHz. Transmissores, a Rua Ana Gonçalves da Cunha, 345, Jardim Jussara. Estúdios, Avenida Mário Galvão, 463. Música, esporte, notícia.